meus olhos e me diz então: joga pra cima e vê, não vou chorar. Foi aquele quanto durou, mas chegou ao fim, não vou chorar. Foi aquele quanto durou, mas chegou ao fim. Guardei as fotografias, coloquei numa caixa vazia o que restou do amor, não vou chorar. Foi aquele quanto durou, foi sincero nosso amor, mas chegou ao fim. Oh, oh, oh, oh. Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama, a gente muda. E o tempo faz verdade nos meus olhos, deixa ver. Acusa. Tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso, cada segundo. E a vida nos revela cada dia uma nova cena, outro mundo. Você chega, chega, chega. E me diz então: valeu, foi bom. Não vou chorar. Foi até enquanto durou, mas chegou ao fim. Não vou chorar, yeah. Milana, Fabiane, beijo, Vera, Jamile. Foi até enquanto durou, mas chegou ao fim. Oh, oh, oh, oh. Feminizando novo, direto do túnel do tempo, só as relíquias. Itapuã. La rumba de Santa Clara, para nosotros, baianos, galegos, mundiais. Clarinha, uê, clarinha, uê.

volume da rádio aí, Itapuã. Agora faltam 2 minutos pro novo dia, 2 minutos pra 2026. Itapuã. Foi com essa que a gente abriu o especial de chiclete com banana aqui na Itapuã, né? E é com essa que a gente vai, receber em 2026. Mas antes disso, antes do relógio marcar a virada, vamos juntos relembrar uma jornada que nos trouxe até aqui. Vamos? Janeiro, quando o ano começou em 2025, nos trouxe começos, aquela energia de recomeço que nos faz acreditar que tudo era possível. Em seguida veio fevereiro nos lembrando da importância, da alegria, dos encontros, das baladas do carnaval. Março chegou com desafios, mas também com aprendizados que nos tornaram mais fortes. Abril nos mostrou que a vida floresce quando temos esperança. Maio foi tempo de conquistas, pequenas ou grandes, que nos tornaram fortes e nos fizeram sorrir também. Junho chegou trazendo encontros, festas e momentos que marcaram nossa cultura e memória. Julho nos deu coragem para seguir em frente, mesmo quando parecia difícil. Agosto nos ensinou a persistir e não desistir dos nossos sonhos. Setembro nos convidou a refletir e agradecer pelo caminho percorrido, cuidando da saúde. Outubro foi o mês de intensidade, de viver cada instante, dizendo que o verão estava perto. Novembro nos preparou para o fechamento de ciclo, para soltar o que não servia mais. E dezembro nos trouxe até aqui com a certeza de que somos capazes de transformar o amanhã. Com essa certeza de que podemos transformar o amanhã, vamos começar agora a nossa contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz 2026. 2025 foi bom, 2026 vai ser ainda melhor. Saúde, paz, amor e alegria é o que a equipe da Itapuã FM deseja de coração pra você. Mais um ano se passou. Tanta coisa aconteceu. Cabelinho na cena. Feliz 2026. Você e eu. Fala galera, Fábio Gomes. Feliz ano novo. Deixa a gente te levar pro lado bom de si. Cláudio Magrini na área. Feliz ano novo. Música, felicidade no ar. Aqui é Josenel. Boas festas. É festa, é verão. Axé. Sou Luiz Gunning, feliz ano novo. Nas ondas do rádio alta. Aqui é a locutora Malu Crazy, Tamiri Santana, um ano novo massa pra nós. Nosso paredão chama muito. Aqui é a Aline Brito, boas festas. Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM. Rafael Albuquerque aqui, boas festas. Aqui é Johnny Santos, desejo um 2026 repleto de felicidade. Aqui Walter Júnior, feliz ano novo. Eu sou Carlos Menezes, que 2026 seja com muito mais sabor. Aqui é Luan Dias, boas festas. Eu sou Roberto Feliciano, um 2026 feliz pra você. Itapuã FM, o lado bom de Serginho Cerqueira, boas festas. Itapuã FM, vamos cantar Itapuã. Aqui é Dibi Crechete, desejar muito amor e saúde e prosperidade. Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM. Aqui é Pedro Irujo, feliz ano novo. Eu sou Rita Irujo, um feliz ano novo e boas festas! Aqui quem fala é Luiz Pedro Irujo, desejo a todos um próspero ano novo! Oxe, o nome da rádio é Itapuã, agora é 6:06, estamos em 2026, nossa, quantas emoções eu vivi aqui dentro, viu? Eu imagino você aí também. Que bom, né? Que bom que chegamos. Que maravilha. Dá vontade de ouvir de novo. Eu juro que dá vontade. Olha só. E em seguida você ouviu aí, né? A mensagem de cada um dos que fazem essa casa cada vez melhor e cada vez amada e respeitando a família que é a Itapuã FM, né? Quero com isso agradecer a Luiz Pedro Irujo. Esse nome Irujo pra mim é muito importante. Pela força, pelo trabalho, né? Pela seriedade com a qual conduziu sempre a comunicação, realizando sonhos, né? Fazendo com que a família visse a vida de uma forma mais positiva, mais construtiva e melhor. Então, Luiz Pedro Irujo, parabéns a você, tá? Parabéns à sua família. Parabéns por essa iniciativa. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de cada um que faz a Itapuã FM e também em nome de cada um dos nossos ouvintes. Dona Rita Irujo, a nossa diretora, muito obrigado também. Olha, não tenho palavras. As palavras fogem nessa hora. Josenel Barreto, Cláudio Magrini, Jailton Miranda, todos. Eu não vou citar até o final porque seria ingrato esquecer de algum dos nomes, que são muitos. Muito obrigado a cada um de vocês. Esse para mim foi o maior presente depois de tanto tempo. Mas a vida segue, e que bom que segue, né? Graças a Deus que segue. Que este novo ano seja um ano de transformação, um ano de coragem, um ano de realização de sonhos e de celebração da vida. Eu quero que o meu trabalho, que a minha palavra, que a minha voz, consiga somar nisso também. Tá beleza? Vamos criar esse laço de amor pela vida, de amor pelas pessoas, de promover o bem. Tá bom? É assim que a gente vai fazer o mundo cada vez melhor. Então, ó, prepare-se, porque o futuro começa agora. Acredite assim, beleza? E ele será extraordinário. Meia-noite, 8 minutos. Feliz 2026 mais uma vez. Réveillon, Relíquias Itapuã. Me dá licença que agora eu vou passar. Me dá licença que agora eu vou passar. Não se aborreça se meu cavaco chorar. O meu cavaco ele bota pra quebrar. E me desculpe se eu empurrei alguém. E me desculpe se eu empurrei alguém. Não faço nada, eu só gosto do meu neném. Cantando comigo! E leva a vida sempre nessa harmonia. Vivo no mundo será nem beira. Na quebradeira verdadeira, verdadeira quebradeira. Na quebradeira verdadeira, verdadeira quebradeira. Cantando bem, vamos lá, vamos lá. Mas não me importa o que dizem não. E demorou. Joga pra cima. Isso por quê? Isso por quê? Isso por quê? Mãozinha pra cima. Isso por quê? Isso por quê? Uma das coisas que eu gosto de falar, seja onde for, é que eu tenho orgulho de minha Bahia. Vamos nessa. Isso por quê? Isso por quê? Isso porque eu não como nada e topo qualquer parada. Diga aí. Isso porque Itapuã. Isso porque sai de baixo que lá vai madeira, Salvador. Réveillon, Relíquias Itapuã. Isso por quê? Isso por quê? Quero ouvir, vamos lá! Isso por quê? Isso por quê? Isso por quê? Ele bota pra quebrar. E me desculpe se eu empurrei alguém. Mas me desculpe. nada, eu só gosto do meu neném. E leva a vida sempre nessa harmonia. A intenção é tirar sempre a alegria. Vivo no mundo sem era nem dera. Quebradeira, quebradeira. E quebradeira verdadeira. Eu sou da Bahia. Isso porque é suigueira da harmonia. Isso porque eu não como nada e topo qualquer parada. Cantando com a gente, vamos lá. Isso porque eu sou da Bahia. Isso porque é suigueira da harmonia. Isso porque sai de baixo que lá vai madeira, meu velho. Pedra dura. Réveillon, Relíquias Itapuã. Que é o swingão verdadeiro da Bahia. Essa coisa gostosa que a gente não deixa escapar. Então vamos fazer o swingão, né? Onde o swing é bom, onde é que o Cleito mora? Onde o swing é bom, é no Ricardinho mora. Onde o swing é bom, onde é que o Boca mora? Ah. Harmonia do samba, onde é que o Deco mora? Onde é que o Luciano mora? É com a Itapuã FM, a rádio que te ama muito. Réveillon, Relíquias Itapuã. Você me dá, mas se eu pedir você me dá, você me dá um pouquinho de amor e um pouquinho de amor. Fica aí. Você pedir você, opa! Você me dá, você pedir você me dá, você me dá um pouquinho de amor, oh, oh, um pouquinho de amor. Menina linda, deixa de besteira e venha comigo sambar. Meu coração logo começa a palpitar. Você requebra, treme as cadeiras, mexe o corpo devagar. Rebolado me convida pra dançar. Teu gingado é que me mata de tesão. Sabe por quê? Você é linda, gostosa, maravilhosa. Ai, ai, ai, ai. Você é linda, gostosa. E a dona é linda, gostosa, maravilhosa. Réveillon, Relíquias Feliz Itapuã. Mas se eu pedir, você me dá, você me dá. Se eu pedir, você me dá mais um pouquinho de amor. Um pouquinho de amor, ai, ai. Pedindo me dá, dá, dá, dá. Pedindo me dá, dá, dá, dá, dá. Um pouquinho de amor. Menina linda, deixa de besteira e venha comigo sambar. Meu coração logo começa a palpitar quando te vejo no meio da multidão. Você requebra minha cadeira nessa pouco devagar. Rebolado me convida pra dançar. Bota baixinho aí. Itapuã. Vocês são lindas, gostosas, maravilhosas. Vocês são lindas. Toda linda. Vocês são lindas. Tudo isso porque vocês são lindas. Jogador Mano Boca! Vocês cantando. E a nova dança aconteceu no mãe. Quem não ficou? E quero mais alto. Quero saber o seguinte: época de Pelourinho de Nazaré, Recanto das Árvores, Casa de Itália, essa galera fazia maior muvuca. Hoje aqui também não está diferente. Porém, eu quero sentir o mesmo clima em que vocês faziam nessas casas que nós chegamos a tocar e que nos proporcionou esse sucesso que nós estamos fazendo hoje. Mãozinha pro lado aqui. Todo mundo, não pode faltar ninguém. Vamos lá. Assim, assim, assim, assim. Deixa mais. Opa! Aê! aguento mesmo, viu? Não tem jeito não. Aí, ó. Quem jogou a cerveja, obrigado, mas eu não bebo não, compadre. Joga do lado, do lado. Eu vou atrás de meu. Réveillon, Relíquias Itapuã. O nome da rádio? Itapuã FM. Itapuã FM. Pode gritar a emoção dentro de você. Sou a harmonia, banda que ninguém segura e vem botando pra beber. Dá um grito e agora grite. Pode gritar a emoção dentro de você. Sou a harmonia, banda que ninguém segura e vem botando pra beber. Pode gritar a emoção dentro de você. Sou a harmonia, banda que ninguém segura e vem botando pra beber. Dá um grito e agora grite. Pode gritar a emoção dentro de você. Sou a harmonia, banda que ninguém segura e vem botando pra beber. xixi. Oxe, Oxe, o nome da rádio é Itapuã, agora 12:45, faltam 15 para uma. Que privilégio em estarmos juntos nessa energia gostosa que nos conecta aqui na Itapuã, nessa primeira hora de 2026, nesse super especial de harmonia do samba, o Réveillon Relíquias da Itapuã, especiais exclusivos da Itapuã FM. E olha que são vários, são muitos: Banda Eva, Olodum, Asa de Águia, Chiclete com Banana, Harmonia do Samba, você tá ouvindo agora e vai continuar ouvindo ainda, Terra Samba, Netinho e muito mais. Então, continue com a gente, porque a noite é uma criança, como já dizia o poeta, né? Faltam agora 14 minutos pra uma, né, Itapuã? Opa! E é da zoeira danada, mas essa dança deu o que falar. Eu não me paro com isso, não. Vou sair de baixo e agora eu vou quebrar. Vire pra cá. dia no corpinho o violão. Essa menina vai cantar esse refrão. Oh, pra ficar bem, tem que sambar no meio da multidão. A tremidinha no corpinho o violão. Essa menina vai cantar esse refrão. Joga aí! Oh! Agora vai, vai, todos com as mãozinhas para o ar. E agora vem, vem, todos bonitinhos pra quebrar. Agora vai, vai, todos com as mãozinhas para o ar. Pra quebrar, deixa, deixa lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. No corpinho o violão. Essa menina vai cantar esse refrão. Pra ficar bem, tem que sambar no meio da multidão. A tremidinha no corpinho o violão. Essa menina vai cantar esse refrão. Oh, e agora vai, vai, todos com as mãozinhas para o ar. E agora vem, vem, todos bonitinhos pra quebrar. Agora vai, vai, todos com as mãozinhas para o ar. Escolha quem te ama. Escolha Itapuã FM. Réveillon, Relíquias Itapuã. Samba na Bahia. Esse homem aqui, com certeza é um grande nome pra todos nós. Vamos nessa. Eu cheguei no samba, cheguei todo duro. Só preciso de alguém para me ensinar. Quero aprender direito. Aprender a pisar no milho pra poder mostrar. Cheguei no samba, cheguei todo duro. Só preciso de alguém para me ensinar. Quero aprender direito. Aprender a pisar no milho pra poder mostrar. Eu vou entrar em cena, não sou ator, mas posso contracenar. Alô, e Moisés, o grande amor. Itapuã. Chega, ô gente, vai ficar o tempo todo, né? Ah, peço só um pouquinho, depois quer morar aqui. Não é não? Agora vamos todos nós, juntinhos, juntinhos. Dale, dale, dale. Mandar um abraço à galera da Itapuã FM. Direto do Túnel do Tempo, Réveillon Itapuã. Só com as relíquias. Fazer melhor, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Oh mamãe, eu não consigo mais viver assim. Está tão frio sem o teu calor. Quero você perto de mim. Mais uma vez, vai. Oh mamãe. Esse é o segundo CD da Harmonia do Samba que vocês novamente fizeram sucesso. Oh mamãe. Manhã, se eu pedir pra cantar toda, vocês cantam amanhã. Hein? Então vamos lá, vai. Deixa eu saciar o meu desejo. Vai, deixa eu saciar o meu desejo. Então o que foi isso, manhã? Que me fez assim? Com você longe de mim. Não dá pra ser. Deixa o papai te chamar, vai. De minha ia. De minha ia, de minha ia, aí mesmo, aí mesmo. Oh mamãe, eu não consigo mais viver assim. Está tão frio sem o teu calor. Quero você. Olha a noite. Réveillon, Relíquias Itapuã. Desse jeito esta coisa acontece comigo. Sua timidez que me faz te amar. Mas pra ficar seguro você me oferece um abrigo. Pois o teu encanto que me condena. Vem, neném, neném, vem, neném, neném, vem. Em 2026, escolha quem te ama. Escolha Itapuã FM. Sendo os maridos, eu acabou dormindo com o vizinho. Eu gosto de comer arrumadinho, agora tem que ser escondidinho. Por isso é que eu só fico agachar, e agachar, agachar, agachar, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho, agachadinho. Todo mundo, mão no ombrinho, desce mais um pouquinho, pega no umbiguinho, desce mais um pouquinho, mãozinha pra cima, mãozinha pra baixo, Itapuã, mãozinha pra cima, mais uma vez é lá embaixo. Sim! deixou em cima, deixou em cima. Assim, vamos lá. Vou pedir pra você vibrar. Réveillon Itapuã, só com as relíquias. Eu quero agradecer a vocês de coração, gente. A galera que hoje veio aqui prestigiar a harmonia do samba Itapuã FM. Valeu! Vamos nessa! Vamos nessa! Itapuã.